bota fogo na suíte. Uma sensação que não existe. Do Vic 220. Uma cena tipo videoclipe. Pode gastar com o apetite. Que o meu cartão é sem limite. Bebida cariária VIP. Tô tipo o dono da city. O dono da minha city, ó. Cola comigo, que cê brilha, noite sem fim é nessa trilha. Você que está na minha mira, então vem se joga, se atira. Pode chegar, vem sem frescura, noite longa, pura loucura. Na mais alta temperatura, muito prazer, altas aventuras. O Civicão tá estacionado, e hoje é tudo liberado. Você que colou do meu lado, tá tudo patrocinado. A noite ainda é uma criança, pode se acabar nessa dança. Porque mais tarde nós relaxa, então bebe mais uma taça. Não bota fogo na suíte. Uma sensação que não existe. Do Vic 220. Uma cena tipo videoclipe. Pode gastar com o apetite. Que o meu cartão é sem limite. Bebida cariária VIP. Tô tipo o dono da city. Hoje é noite privê, só vai dar eu e você. Noite de muito prazer, até o dia amanhecer. Só nós dois que nos arruma nessa banheira de espuma. Ar-condicionado já tá lá no 15, e você querendo reprise. Já baguncei o seu cabelo, eu já tirei o seu batom. Vamos deitar de conchinha, sem precisar do edredom. Os nossos corpos ainda quentes, e você toda sorridente. E essa noite inesquecível, não vai sair da sua mente. Não bota fogo na suíte. Uma sensação que não existe. Do Vic 220. Uma cena tipo videoclipe. Pode gastar com o apetite. Que o meu cartão é sem limite. Bebida cariária VIP.